Capítulo 3: Céu e Terra. O primeiro livro da Bíblia é chamado Gênesis. Gênesis significa começos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Gênesis 1, versos 1 a 5. Do nada. No princípio criou Deus. Criar é demonstrar profundo poder. É ainda mais incrível reconhecer que Deus criou tudo a partir do nada. Como seres humanos, nós também criamos, mas apenas com material já existente. Pintamos quadros usando óleo e tela. Construímos casas de madeira, massa e tijolos. Mas Deus, quando criou, não usou nada. Onipotente. Para criar em tão grande escala, sem nenhum material, sem planta, sem oficina e sem ferramentas, são necessárias habilidades muito além das nossas. A Bíblia nos diz que a criação foi possível simplesmente porque Deus é capaz. O poder de Deus não tem limites. Grande é o nosso soberano e tremendo o seu poder. Salmo 147, verso 5. Ele é verdadeiramente onipotente. Onisciente. Deus não apenas tem o poder, mas também tem o conhecimento. Ele é onisciente. Grande é o nosso soberano. É impossível medir o seu entendimento. Salmo 147, verso 5. Deus sabe tudo. Ele não precisa consultar um arquiteto ou um engenheiro. O seu conhecimento é ilimitado. Na criação, Deus não se limitou ao projeto de ninguém. Presente em todo lugar e ao mesmo tempo. Quando um homem está no processo de construção ou acabamento de um objeto, precisa de um lugar de trabalho, uma oficina ou um estúdio. Mas Deus não necessitou de nenhuma oficina para dar forma à sua criação, pois a Bíblia nos diz que o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Jeremias 23, versos 23 e 24. Somente Deus possui esses três atributos: saber tudo, poder tudo e estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. E somente uma combinação perfeita desses três atributos seria capaz de criar o variado mundo no qual vivemos. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias 51, verso 15. Os anjos não possuem nenhuma dessas características, mesmo poderosos e inteligentes como são. E nós? Nós nem mesmo chegamos perto desse tipo de capacidade. Para construirmos até o mais simples objeto, necessitamos de uma união de esforços humanos. Por exemplo, digamos que decidimos fazer uma simples cadeira de metal, do tipo dobrável que você encontra em algumas lanchonetes. Em primeiro lugar, precisamos de metal. Mas aonde encontrar o tipo certo de metal? Nas pedras. Mas como saber quais pedras contêm o metal exigido? Precisamos de um geólogo e de um explorador que saibam como escolher as pedras que contêm ferro. Supondo que encontremos as pedras corretas, qual será o próximo passo? As rochas estão no solo. Precisamos de alguém com técnica para produzir dinamite e equipamento de mineração variado. Precisamos de mineiros que tenham habilidade para extrair com segurança o minério do solo. Mas você ainda não pode construir uma cadeira só com um monte de ferro. É necessário fundi-lo. Você pode fazer um fogo com temperatura para derreter rochas? precisamos de gente que conheça os processos de fundição e fusão. Se encontrarmos essas pessoas, o que isso resolve? Essas pessoas vão encher uma forma de aço para nós. Nessa altura, talvez queiramos sentar naquele ferro derretido, isto é, depois de frio. Mas se vamos fazer uma cadeira, precisaremos de alguém que saiba transformar esse bloco numa peça de metal nivelado e com a espessura correta. Em seguida, precisaremos dobrar o ferro e soldá-lo. Solda? Parece que precisamos de alguém com conhecimento sobre eletricidade e como gerá-la. Como você pode ver, fazer uma cadeira é um processo complicado e nós nem mesmo mencionamos como fazer a tinta, especificamente do tipo que adere ao metal na cor que desejamos. E o que dizer sobre os pés da cadeira? Eles são de plástico. Plástico? Opa, isso não é um dos derivados de petróleo? Deixe-me ver. Perfurar um poço para encontrar óleo. E tudo o que queríamos era fazer uma cadeira de metal. Mesmo para criar o mais simples objeto, são necessárias centenas de pessoas com conhecimentos e habilidades combinados. Ninguém sabe tudo. Nenhum de nós, humanos ou angelicais, pode ser comparado nem de longe a Deus, o qual sabe todas as coisas e tem todo o poder para criar do nada e estar em todo lugar. Dessa forma, ele pode colocar o objeto que fez em qualquer lugar que escolher. Deus é inigualável. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32, verso 17. Deus falou. O relato desse imenso ato criador é registrado de modo simples e conciso. A mais surpreendente informação é apresentada em poucas palavras. Por exemplo, o texto bíblico faz apenas uma rápida referência sobre o meio pelo qual Deus realizou a sua criação. Ele não usou mãos ou ferramentas. O Senhor apenas falou e o cosmo e tudo o que ele contém passaram a existir. Deus disse, haja luz. O universo foi formado pela palavra de Deus, Hebreus 11, verso 3. Mais uma vez, essa capacidade confunde a nossa imaginação. Não podemos compreender a criação de uma cadeira de metal através da fala, muito menos a do universo. Afinal, o que se esperaria de um Deus Todo-Poderoso? Quando pensamos a respeito, esperamos exatamente que ele seja onipotente. A Bíblia declara isso como fato. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Foi assim que tudo começou. Deus chamou a luz à existência. Ele chamou a luz dia e as trevas noite. De acordo com a Bíblia, o primeiro dia da criação estava concluído. Antigo, mas exato. Séculos atrás, era comum acreditar que a Terra era achatada. Esse pensamento nunca teve suas origens na Bíblia. A Escritura usa uma palavra que faz alusão à forma esférica do globo quando declara: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da Terra. Isaías 40, verso 22. Alguns antigos especulavam se a Terra estaria estabelecida sobre um firme fundamento ou se era sustentada por um deus mitológico. A Bíblia diz que suspende a Terra sobre o nada. Jó 26, verso 7. No segundo século depois de Cristo, Ptolomeu catalogou 1.022 estrelas, relação que foi considerada oficial até a invenção do telescópio por Galileu no século 17. Embora possamos ver aproximadamente 5.000 estrelas a olho nu, a Bíblia diz em suas páginas mais antigas, diz que o número de estrelas é como as areias das praias do mar, Gênesis 22, 17. Presentes em todo lugar ao mesmo tempo. Temos maior ou menor dificuldade de compreender os diferentes atributos de Deus. De qualquer maneira, é mais fácil compreendermos que Deus é onipotente e onisciente do que onipresente. Mas em diversos trechos, as Escrituras nos ensinam que Deus está presente em todo lugar. Quando paramos e consideramos essa ideia, ela é realmente confortante. Se estou viajando longe de minha família, é bom saber que Deus está com ela. Mas ao mesmo tempo, desejo que o Senhor esteja comigo. Quando estou com problemas, eu não quero ter que ir atrás de Deus para buscar ajuda. Eu posso precisar de ajuda agora. E é claro, eu quero que também seja assim com a minha família. Por outro lado, pode ser assustador saber que Deus está presente em todo lugar. Se eu errar, não haverá nenhum lugar para esconder-me. No século 10 a.C., um rei de Israel, dirigido por Deus, escreveu estas palavras. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Salmo 139, dos versos 7 a 12. É necessário distinguir o fato de Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo do conceito de panteísmo. Resumindo, o panteísmo ensina que Deus está em tudo e tudo é Deus. Por outro lado, veremos que a Bíblia ensina que o Senhor é distinto da criação. Ele não é parte dela. A Escritura define Deus como um ser, não algum tipo de força abstrata ou realidade transcendente. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isaías 40, verso 28. Seção 2. Era bom. Deus começou a sua obra de criação. As cortinas foram abertas. Enquanto todos os anjos assistiam, céu e terra entraram no palco. Com uma palavra, o soberano Deus ligou os holofotes. O ato número 1 foi encerrado, o primeiro dia. Nos próximos 5 dias da criação, seguem-se mais 5 atos do grande espetáculo de Deus. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías 40, versos 21 e 22. A Bíblia compara a terra a uma tenda. É um lugar de habitação exclusivo no universo. Mas para que o planeta Terra pudesse ser uma habitação apropriada, muitas obras seriam necessárias. Nós vemos os anjos se calarem. A cortina se abre no segundo dia com a criação do firmamento. Firmamento? O que é isso? Deixe-me explicar. Segundo dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia, Gênesis 1, verso 6. Quando Deus criou o mundo, a terra estava coberta com água. No segundo dia vemos a primeira indicação de que, originalmente, o mundo foi criado diferente do que conhecemos agora. A Bíblia diz que Deus colocou um pouco daquela água em cima dos céus. Embora alguns comentaristas sugiram que isso se refere simplesmente às nuvens, outros têm especulado a existência de uma redoma transparente de vapor ao redor do globo. Se as águas acima sugerem uma redoma ou não, há evidências de que o clima era muito diferente daquilo que atualmente conhecemos. Parece que era uniformemente tropical. Sabe-se que uma atmosfera que contém mais vapor produz um efeito estufa. Mais tarde, veremos que tudo o que conhecemos agora pode ser diferente do que havia antes. Em todo caso, de acordo com a Bíblia, Deus criou um firmamento, provavelmente semelhante ao que chamamos atualmente de atmosfera. Terceiro dia. No início do terceiro dia, a água sob a expansão ainda formava um vasto oceano, sem nenhuma terra seca visível. Mais uma vez Deus falou, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Gênesis 1, verso 9. O terceiro dia pode ser dividido em duas partes. Primeiro, vemos a terra seca aparecer. Aparentemente, enquanto o fundo do oceano baixava, formando imensas bacias de água, a terra seca aparecia, emergindo das águas profundas. Segundo, vemos a criação das plantas e das árvores. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Isaías 45, verso 18. Desde o início, Deus estava preparando o mundo para ser habitado, e agora a vida vegetal foi criada para prover as nossas necessidades físicas: comida para comer, oxigênio para respirar e madeira para construir muitas coisas. Quarto dia. No primeiro dia da criação, Deus abriu a cortina das trevas quando chamou a luz à existência. No quarto dia, Deus criou os luminares. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Gênesis 1, verso 14. Se achamos estranho que Deus tenha criado a luz antes do sol, temos de lembrar que para Deus é tão fácil criar a luz quanto criar os luminares. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas e que sozinho estendi os céus. Isaías 44, verso 24. Ele fez a lua para marcar estações e o sol sabe quando deve se pôr. Salmo 104, verso 19. Ordem. O sol, a lua, as estrelas revelam que o Criador Mestre é um Deus de ordem. Ordem é a regra do universo. Ele pulsa com precisão de um relógio atômico e, de fato, é um tipo de um cronômetro. Nós escrevemos mapas de marés com anos de antecedência, com a certeza de que estão corretos. Lançamos satélites certos de que eles chegarão aos planetas distantes e que estão se deslocando no momento preciso que foram programados. Todo planeta descansa na regularidade do nascer e do pôr do sol. Sem esse padrão fixo, nada sobreviveria. A ordem observada no universo é o resultado de leis físicas que governam todas as coisas. Nós podemos estudar essas leis através de várias ciências, tais como astronomia, biologia, física e química. Deus estabeleceu essas leis físicas para manter o universo em equilíbrio perfeito e surpreendente. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1, verso 17. Para nós, essas leis são tão naturais que nunca paramos para pensar que o mundo não seria igual sem elas. Mas imagine o resultado se, por alguns segundos, sem mais nem menos, um pouco a cada dia, a lei da gravidade fosse suspensa? Caos e morte reinariam. Seria como se alguém instantaneamente removesse todos os semáforos, sinais de pare e limites de velocidade das ruas de nossa cidade. Essas leis existem para um propósito. Leis definem limites irremovíveis de como algo deve funcionar. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabelecestes o sol e a lua. Determinaste todas as fronteiras da terra. Salmo 74, verso 16. Quase instintivamente tratamos essas leis naturais com grande respeito. Por exemplo, andamos cuidadosamente à beira de um penhasco, porque sabemos que desafiar a lei da gravidade tem sérias consequências. Sempre que houver uma lei, haverá uma consequência. A menos que sejamos irresponsáveis, evitamos transgredir essas leis, assim como fugimos de uma calamidade. Essas leis, essa estrutura e ordem revelam como é Deus, e Ele é perfeito. Quinto dia. No quinto dia, Deus criou toda sorte de vida marítimas e aves. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham-se as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Gênesis 1, verso 20. Sexto dia. O sexto dia foi o auge do ato criador de Deus. Deus começou o dia criando os animais. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1, verso 24. Espécies. No terceiro, quinto e sexto dias, respectivamente, a ordem foi que as plantas, a vida marinha e as aves e os animais se reproduzissem de acordo com as suas espécies. O que significa de acordo com a sua espécie? Em outras palavras, significa que gatos dão à luz gatos, cachorros dão à luz cachorros e elefantes dão à luz elefantes. Não precisamos temer que plantando batatas nasçam eucaliptos. As criaturas podem dar origem a diferentes variedades, mas ainda assim estas pertencem à mesma espécie. Por exemplo, podemos criar vários tipos de cachorros e terminar com um batalhão de caninos, desde o pequinês ao cão dinamarquês. Contudo, ainda assim são todos cachorros. Não se acrescenta nada novo. Na verdade, cada um desses cães contém menos informações genéticas do que a raça original da qual descendem. Por outro lado, já que as espécies estão pré-estabelecidas, um fazendeiro não precisa se preocupar com a possibilidade de o seu porco cruzar com uma ovelha. Mais uma vez, podemos ver que Deus incluiu leis no sistema físico para que estas mantenham a ordem. Perfeito, sem defeito, santo. Quando o universo foi criado, a Bíblia diz várias vezes que e Deus viu que ficou bom. Essa é outra daquelas breves declarações carregadas de significado. Quando Deus criou, fez coisas realmente boas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Salmo 18, verso 30. Nós, humanos, jamais podemos fazer algo sem defeito. O que produzimos pode ser totalmente aceitável, mas ainda terá defeitos. Entretanto, quando Deus criou, fez todas as coisas sem falha. A Bíblia diz que o próprio Deus é perfeito, sem mácula. Usamos palavras tais como santo e justo para descrever aspectos dessa perfeição. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, verso 3. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Salmo 111, verso 3. Veremos com mais profundidade essas palavras à medida que avançarmos na Bíblia. Por enquanto, tudo o que necessitamos saber é que as palavras santo e justo são usadas para descrever aspectos da natureza perfeita do Senhor. Nunca poderemos enfatizar suficientemente a absoluta santidade de Deus. Este é um ponto que não pode ser ignorado em toda a história. É uma peça que não pode ser deixada fora do quebra-cabeça. Tenha isso em mente enquanto continua a ler. A perfeição fundamental para o caráter de Deus, como ele é perfeito, só podia realizar uma criação perfeita. A criação mudou, como veremos, mas no início era perfeita. Deus disse, ficou bom, era perfeito. Deus cuida. Deus poderia ter criado todas as plantas e animais em preto e branco. Todavia, fez tudo com uma infinita variedade de cores e tons. Ele não apenas inventou as cores, mas também criou olhos capazes de apreciá-las. Deus providenciou uma grande variedade de comidas de sabor agradável. Ele poderia ter criado toda a comida com gosto de fígado. Uns podem até apreciar fígado, mas todos nós conhecemos pessoas que ficariam bastante desapontadas se tivessem que comer fígado. O Senhor não apenas criou uma infinidade de temperos, como nos supriu com paladar capaz de apreciar as delicadas mudanças de uma infinidade de alimentos. Juntamente com muitas outras coisas, ele deu fragrância às flores e criou o nariz com a habilidade de apreciar uma variedade de aromas. Tudo poderia ter cheiro de ovos podres, mas não foi assim que Deus planejou. Deus poderia ter limitado sua criação de vida vegetal a umas poucas espécies. De fato, poucas seriam suficientes para suprir as nossas necessidades completamente, mas não. Vemos uma variedade espantosa. É evidente que o Senhor é um Deus que verdadeiramente cuida de nós. A Bíblia diz que Ele tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. 1 Timóteo 6, verso 17. Deus não só tem toda a capacidade e poder para criar as variedades ilimitadas, mas esse poder foi unido a um interesse amoroso. Ele é um Deus que revelou a si mesmo com atos de bondade no mundo ao nosso redor. Deus continua impressionando a humanidade com a sua criação. Por séculos, muitas coisas estavam encobertas da visão do homem por causa de nossa incapacidade de ver e entender a sua criação. Mas então, à medida que se desenvolveram microscópios eletrônicos, aceleradores atômicos, telescópios orbitais e outras tecnologias, fomos capazes de perscrutar algumas dessas áreas ocultas. E não nos cansamos de nossas descobertas. Antes, quanto mais descobrimos, mais admirados ficamos, mais impressionados nos tornamos e mais conscientes do que não sabemos. E tudo estava ali todo o tempo, criado por um tremendo Deus que inspira adoração. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Salmo 145, no verso 3. Houve ainda mais um passo antes do pôr do sol no sexto dia, antes que o universo de Deus fosse terminado. Esse passo foi a criação do homem e da mulher. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Isaías 45, verso 18. O sexto dia começou com a criação de animais. Agora o foco de toda a história muda. Até agora, Deus estava preparando a terra para ser habitada. Os anjos que assistiam a tudo devem ter se perguntado o que Deus tinha em mente para o desfecho final. A terra seria para eles? Não sabemos se os anjos pensaram nisso ou não, mas certamente o modo como Deus agiu na criação do homem reservava algumas surpresas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Gênesis 1, versos 26 a 27. A Bíblia diz que o Senhor criou o homem à imagem de Deus. Ora, obviamente isso não significa que somos cópias exatas. Nenhum de nós é onisciente, onipotente ou onipresente. A Bíblia também não ensina que somos pequenos deuses, e sim que o homem é como um espelho que se reflete à imagem do objeto, mas não é o objeto. De certo modo, quando você olha para o homem, vê muitas coisas que ele tem em comum com Deus. Antes de mais nada, Deus criou o homem com uma mente. De certa forma, Deus nos deu um pouquinho do seu intelecto. Por termos uma mente, somos capazes de investigar, entender e criar, que são habilidades que Deus possui. Mas embora tenhamos um intelecto, não somos oniscientes. Na verdade, nascemos neste mundo com muito pouco conhecimento. Tudo o que sabemos teve que ser aprendido. Deus também criou o homem com emoções. A palavra emoção pode ter implicações negativas, mas há um lado positivo. A capacidade de sentir é um aspecto muito importante do ser humano. Sem sentimentos, o seu relacionamento com os outros seria como de um robô, frio e calculista, em contraste com um robô sem emoção. As Escrituras nos dizem que o Senhor é compassivo, carinhoso e fica irado quando vê injustiça. Um Deus sem coração e sem a capacidade de sentir amor ou mostrar compaixão seria realmente amedrontador. Deus criou-nos com sentimentos porque Ele tem sentimentos. Deus também criou o homem com uma vontade própria. A capacidade do homem de tomar decisões muitas vezes é considerada um direito, mas a capacidade de escolher e de ter preferências é que permite à humanidade uma variedade sem fim. Alguns gostam de arroz, outros preferem batatas. Para o café da manhã, você pode ter pão de queijo, pão francês ou pão de forma. As escolhas são ilimitadas. A capacidade de escolher distingue-nos dos robôs, que não são capazes de tomar decisões independentes. Eles apenas correspondem ao que foi programado. O homem recebeu uma vontade própria para que ele pudesse seguir a Deus livremente, não como um robô, mas como alguém que tenha compreendido que Deus cuida dele e, portanto, sabe que Deus está procurando fazer o que é melhor para ele. Possuir intelecto, emoções e vontade própria são todos aspectos do ser criado à imagem de Deus. Há outras áreas que podíamos abordar também, mas vamos seguir adiante. A Bíblia diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, verso 7. As palavras fôlego de vida muitas vezes estão associadas ao espírito ou à parte não material do homem. Este é mais um reflexo da imagem de Deus, pois Deus é espírito. Como já dissemos antes, os espíritos não podem ser vistos, pois não possuem corpos. Entretanto, no caso do homem, Deus optou por providenciar uma casa física de carne e ossos para o espírito do homem habitar. Uma casa formada do pó da terra. Depois de formado, o corpo ficaria ali, deitado, completo, mas totalmente sem vida. Foi quando Deus soprou o espírito do homem que o corpo tornou-se vivo. Somente Deus pode conceder vida. Nenhum ser humano ou anjo possui essa capacidade. Mais uma vez, vemos que o Senhor é completamente distinto de todos os seus seres criados. Ele é maior que todos. Uma companheira. O primeiro e único homem que Deus criou foi chamado Adão, que significa homem. Em seguida, Deus criou a mulher. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, verso 18. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2. Esses poucos versículos têm gerado discussões acaloradas. Alguns entendem que quando Deus fez a mulher, a fez como uma cidadã de segunda classe. Não é assim. Deus tomou a mulher do lado do homem para ser uma companheira, não do calcanhar do homem para ser sua escrava. Adão deu à sua esposa o nome Eva, que significa doadora de vida. O jardim perfeito. Deus tomou Adão e Eva e os colocou em um jardim especial que havia criado para eles. O jardim era chamado Éden. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Gênesis 2, versos 8 a 9. Nem mesmo todos os jardins zoológicos do mundo podem ser comparados ao jardim de Deus. Era um paraíso perfeito, com linda folhagem, água límpida e abundante, com uma imensidão de peixes, uma inacreditável variedade de animais com beleza indescritível. O clima também era diferente. A Bíblia diz: O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Gênesis 2, versos 5 e 6. Nós não conseguimos imaginar muito bem como era o Éden. Mas, obviamente, Deus não criou um jardim no qual Adão e Eva tivessem de lutar pela sobrevivência. O jardim apresentava uma abundância e Deus provia tudo o que eles precisavam. Era um mundo perfeito para se viver. Deus não perguntou a Adão e Eva se gostariam de viver no Éden. Ele sabia o que era melhor para eles. Deus podia agir sem consultar ninguém, simplesmente porque, como criador, era também proprietário. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. 1 Crônicas 29, 11. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, verso 1. Assim como os anjos pertencem a Deus, porque Ele os criou, assim também o homem pertence a Deus, porque o Senhor foi o seu Criador. E assim como os anjos receberam tarefas de serem servos de Deus, assim também Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2, verso 15. Período de teste. Só porque Deus não consultou Adão e Eva quanto a colocá-los no jardim, isso não significa que eles não tinham escolha. Deus criou o homem com vontade própria. A capacidade de escolha, entretanto, quando se trata de algumas áreas da vida, tal como o amor, ter a capacidade de escolha não significa nada, a menos que haja alternativas. Assim, Deus colocou diante do homem uma opção muito simples, envolvendo duas árvores. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, verso 9. A primeira árvore mencionada é a árvore da vida. Se o homem comesse dessa árvore, viveria para sempre, sem problemas. A segunda árvore, entretanto, veio com uma advertência. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva conheciam o bem, mas o mal era outra história. Ambos tinham sido criados como seres perfeitos e eram inocentes de todo mal. Sua experiência estava limitada à bondade de Deus. A Bíblia diz que se Adão e Eva comessem o fruto dessa árvore, não apenas conheceriam o que era bom, mas também o que era mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2, versos 16 e 17. Anteriormente, vimos que desafiar as leis físicas de Deus, como a gravidade, tem consequências. Este princípio, uma lei quebrada tem suas consequências, aplica-se a todas as leis ou mandamentos de Deus. Neste caso, Deus deu ao homem uma regra simples, não como o fruto daquela árvore. A consequência de quebrar esse mandamento era muito clara: o homem morreria. Analisaremos a morte com maiores detalhes mais adiante. Essa árvore era o que distinguia o homem como ser humano e não como robô. O homem tinha uma escolha: comer ou não comer, obedecer ou desobedecer. O robô só faz o que ele foi programado, mas Adão e Eva tinham uma opção. Há uma grande diferença entre uma pessoa programada para dizer "eu obedecerei a você" e alguém que assim o faz por vontade própria. Ter a capacidade de escolher é o que dá significado e profundidade à palavra obedecer. A possibilidade de escolha cria um relacionamento genuíno. Essa única restrição aos primeiros humanos não podia mesmo ser chamada de privação. A situação não era como retratam alguns quadros, com Adão e Eva sentados sob duas árvores solitárias, com alguns poucos frutos à sua disposição. Eles tinham abundância. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Gênesis 2, verso 9. Ao dar a Adão e Eva uma opção de escolha, Deus não estava querendo que eles se tornassem dependentes. Pelo contrário, o homem foi criado para refletir a grandeza de Deus, para honrá-lo. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. Quando um filho é obediente ao seu pai, ele o honra. O mesmo acontece entre o homem e Deus. O homem foi criado com vontade própria, para que, através de suas escolhas obedientes, ele honre ao Senhor. De fato, como o Criador do Universo, Deus merece toda a honra que o homem pode lhe dar. Mostrar esse respeito resultaria em tremendos benefícios. A Bíblia diz que quando o homem se submete ao plano de Deus para ele, encontra a maior felicidade, satisfação e realização. Foi assim com Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, verso 28. O homem, o amigo de Deus. Deus estava comprometido com o bem-estar de Adão e Eva. Deus estava lá para satisfazer cada necessidade que eles tivessem. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como um alimento a tudo o que tem fôlego em si mesmo, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Gênesis 1, versos 29 e 30. A Bíblia fala de Deus vindo no frescor da tarde para andar com o homem. Adão e Eva podiam fazer isso, pois eram inocentes de qualquer tipo de mal ou erro. Eles tinham uma perfeição que lhes permitia estar na companhia de Deus. Somente pessoas perfeitas podem viver na presença de um Deus perfeito. Que experiência deve ter sido para esse novo casal, passear no jardim com o Criador do Universo? É bem possível que Deus tenha gastado tempo explicando em detalhes como fez as coisas, transmitindo conhecimento profundo sobre a complexidade das flores, chamando pássaros escondidos nos topos das árvores, apresentando animais isolados das florestas e apontando coisas que tinham escapado à observação deles. Sem dúvida, explicou as leis que mantêm tudo funcionando com tanta precisão. Que aula! E que professor! Ninguém poderia ter explicado melhor como cuidar do jardim. O mundo era um lugar perfeito para se viver. Mas Deus não era algum tipo de super professor rabugento e distante. O Criador era o melhor amigo de Adão e Eva. Na vida, o relacionamento familiar ideal é aquele no qual os pais dão carinho e o filho, por sua vez, honra os pais com amor e obediência. Esse era o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Deus amorosamente os supria de tudo, e eles amorosamente obedeciam ao Senhor, honrando-o. Foi assim que Deus criou as coisas. Criação concluída. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia, Gênesis 1, verso 31. Muitas vezes começamos um projeto com grande entusiasmo. Com o passar do tempo, mexemos nele uma vez ou outra e finalmente desistimos, colocando o produto não acabado na última prateleira do armário. Mas Deus sempre termina o que se propõe a fazer. Podemos mudar de ideia sobre nossos planos, mas Deus nunca muda. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, verso 11. A criação estava concluída. A Bíblia conta que Deus descansou no sétimo dia, não porque estivesse cansado, mas porque a sua criação estava completa. Era tempo de recostar-se e deleitar-se. O que dizer sobre a evolução? A Bíblia não trata da evolução. O debate entre criação e evolução tem gerado muita controvérsia, definido como um debate entre religião e ciência. Este livro não foi escrito para tratar desse assunto, mas aqui vão alguns pensamentos. Primeiramente, não é totalmente correto designar a evolução como ciência e criação como religião. Desde que Charles Darwin publicou a teoria em 1859, o darwinismo clássico tem sido substituído pelo neodarwinismo e pela teoria do equilíbrio estável, teorias que diferem grandemente entre si. Não existe nenhum conjunto de fatos aceito por consenso como explicação das origens. Muitos eruditos argumentam que a evolução não é ciência pura, mas que ela inclui aspectos fundamentais da religião. Essa religião pressupõe que não há Deus, preferindo colocar a sua fé em uma enorme quantidade de tempo e no acaso. Eles destacam que a evolução viola leis básicas da física. Por outro lado, colocar a criação totalmente na categoria de religião pode não ser correto também. Um grupo significativo de cientistas concluiu que este universo complexo só poderia existir se houvesse um criador, tal como Deus, ou uma equipe de criadores, utilizando-se exclusivamente da ciência. Afirmam que o mundo tem uma complexidade irredutível, mesmo no nível mais elementar. Eles demonstram que essa complexidade universal e ordem só poderiam existir se tivessem sido planejadas desde o início. Elas não poderiam evoluir por acaso. Embora alguns desses cientistas não se considerem crentes na Bíblia, muitos aceitam o que ela diz. Esse último grupo é conhecido como cientistas criacionistas. Desde meados da década de 60, houve uma explosão de material escrito sobre o assunto. Muita coisa pode ser lida e compreendida por leigos. Eu sugiro que você continue lendo e pesquisando antes de formar a sua opinião. Alguns questionam a validade da narrativa da criação no que diz respeito aos dinossauros. De um ponto de vista bíblico, não há motivo para não acreditar que Deus os tenha criado juntamente com os demais animais. Existem evidências de que os dinossauros viveram no mesmo período que o homem. Outros questionam a idade da Terra. Aparentemente ela é muito velha, mas a Bíblia não sugere longas eras. É verdade que os cientistas desenvolveram numerosos modelos de relógios astronômicos, solares, terrestres e biológicos, na tentativa de determinar a idade do universo. Mas embora esses modelos não empreguem cálculos lógicos, as épocas computadas têm deixado os cientistas coçando a cabeça. Dependendo do relógio usado, os períodos variam de poucos milhares de anos até bilhões de anos. Darwin especulou 400 milhões de anos para a evolução biológica. Hoje, uma estimativa geral é de no mínimo 4,6 bilhões de anos. Qual dos relógios está certo? Existe uma resposta lógica que corresponda ao relato bíblico? Partindo unicamente da Bíblia, sabemos que Deus criou uma terra madura, No dia de sua criação, Adão podia ter andado entre as árvores altaneiras, admirando os imensos animais e contemplando o céu estrelado. Talvez ele tenha pensado, puxa, este lugar existe há muito tempo. Entretanto, Deus poderia ter lhe contado que esse lugar tinha, quando muito, 6 dias. Deus criara todo o universo em perfeito estado de funcionamento. Cientistas, olhando para trás, tentam determinar o passado pelo que eles observam, assim como Adão. A Bíblia, porém, registra as origens da Terra da perspectiva de uma testemunha ocular, o próprio Deus. Dessa forma, o que Deus quis dizer quando afirmou que criou o universo? Em quem devemos crer? Na palavra de quem devemos confiar? Séculos atrás, um rei ponderou sobre o seu lugar no mundo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salmo 8, versos 3 a 9.